isso que nós estamos juntos aqui. Creia e visualize isso continuamente. Eu tenho ministrado aqui, se o inimigo soprar que você não dá conta, lembre a ele que você foi liberto, que você não deve nada a ele, que ele não tem nada a ver com a sua vida e que você está aprendendo a governar e administrar seus pensamentos e que a partir de agora você rejeita, recusa, você apaga os dardos inflamados do maligno, porque Deus tem pensamentos de paz, de bênção e não de mal. Eu quero, Senhor. E eu estou sempre evidenciando uma coisa. Leia comigo. Simplicidade e humildade para ouvir, crer e viver as doutrinas da palavra de Deus pregadas por nossos líderes na igreja local. De novo. Põe a sua mão aqui no seu peito e leia de novo com o tom mais alto. Simplicidade e humildade, vir e crer as doutrinas da palavra de Deus pregadas por nossos líderes na igreja local. Tanta simplicidade quanto a desse texto. Sim, eu quero ser simples para ouvir, para crer e para viver tudo o que Deus tem ensinado a mim na minha igreja local. Em nome do Senhor Jesus. Agora você prestou atenção que enquanto você falava, você sentia o seu peito vibrar? Sim? Enquanto você está falando, tem um universo de coisas acontecendo dentro do seu corpo. Se você falar mais baixo, vibra menos. Se você falar em tom mais baixo ainda, vibra menos ainda. Se você expressar, você mexe até com seus rins, suas células, seus nervos, todo o seu corpo vibra. E vibra uma frequência que está expressando um decreto de Deus. Isso opera algo no nosso corpo que afeta nossa alma e que afeta nosso espírito. Então você pode o tempo todo declarar, Senhor, eu quero declarar com simplicidade, eu quero crer, eu quero viver, eu quero crescer, eu quero ensinar a outros, como disse o decreto do Senhor, ensinando a outros tudo que vos tem ordenado. Eu quero, Senhor, eu quero viver isso. Eu sou um líder do Senhor nessa igreja local. Eu sou um líder do Senhor nessa igreja local e eu vou prosperar dando frutos em nome do Senhor Jesus. O tema de hoje, irmãos, é momentum. E eu já tinha visto, todos nós já estudamos isso em algum momento em física, mas eu nunca tinha sido impactado, ou nunca tinha visto dessa forma, quando alguns dias atrás, lá no Peru, o irmão Michael Murphy ensinou usando essa figura, momentum. E ele fez uma coisa tão ousada, pega para mim, por favor, Max, aquela cadeira branca ali, eu vou tentar repetir o que ele fez, porque foi muito impactante para mim. Por isso, eu estou trazendo nessa noite esse tema, momentum. Momentum é uma grandeza vetorial com direção e sentido. Massa vezes velocidade com direção e sentido, iguais à velocidade. Esse piso não é liso, eu acho que... Fica aqui, Max, fica aqui. Esse piso não é liso, eu acho que não funciona, mas vamos tentar. Fica, sai da frente, Max. Então, massa é isso aqui. A força que eu vou impor é o vetor e a direção eu que dei. Então ela foi. Momentum é uma expressão da física que é compreendido por massa vezes velocidade com uma direção precisa. Obrigado, Max. Pode ir. Se você colocar uma direção, uma força sobre a massa e aplicar velocidade, ela sai do lugar e ela vai a algum lugar. Ela chega aonde ela tem que chegar, aonde a direção determinou. Enquanto esse irmão estava ministrando e dando essa ilustração, eu comecei a me emocionar e me lembrei do que nós vivemos nesses últimos meses. Nós não tínhamos um centavo para estar aqui. Eu não vou contar de novo, ou pelo menos hoje não, toda a história que Deus nos colocar aqui nesse lugar. Embora minha vontade é contar de novo, e contar de novo, e contar de novo. Mas nós não tínhamos a menor possibilidade, nenhuma. Irmão, junta o ânimo. Não tinha ânimo, não tinha ambiente, não tinha. Nós não tínhamos, nós somos uma comunidade muito pequena, sem nenhuma condição de fazer o que Deus fez aqui. Mas ainda que fosse uma massa pequena, a palavra profética nos impulsionou em uma direção única e um sentido único. Nós avançamos. Por causa da unidade, da mesma direção, da mesma força do Espírito Santo nos levando pela palavra profética, nós chegamos a um lugar que nós não chegaríamos nunca, que nós não havíamos chegado, porque havia unidade e direção de Deus. Então Deus viu do céu o povo com Nimrod, com de Babel. E Deus disse assim: desçamos e confundamos-lhe a língua, porque tudo o que eles intentarem fazer, eles prosperarão. Tudo. Se houver o conteúdo, a massa, se houver a direção, a força, o momentum acontece. E eu estou ministrando a você, irmão, que nós nos unamos de novo para algo específico. Nós vamos ter, no ano de 2006, um número surpreendente de vidas, 2016, um ano surpreendente de vidas salvas, pessoas chorando, quebrantadas, famílias transformadas, casamentos restaurados, pessoas sendo discipuladas por você, você vendo Deus operar milagres através da sua mão, Deus te dando autoridade para ensinar, para expulsar demônios, para libertar cativos, para fazer de alguém que não conhece o reino de Deus um líder no corpo de Cristo. Não, o tom tem que ser alto. Porque tem que vibrar dentro de você. Tem que vibrar fisicamente, tem que vibrar o coração, tem que vibrar a alma, tem que vibrar o espírito, tem que vibrar. Senhor, eu estou aprendendo isso e eu tomo como uma doutrina para dentro de mim. Eu não alcanço. Traz de novo, por favor, Max. Eu não alcanço nenhuma conquista se eu não avançar, se eu não impuser velocidade, pressão na massa com direção. Eu não alcanço. Muitas vezes nós temos a massa. Está aqui, nós temos o conteúdo. Mas se eu não acreditar, se a minha voz for num tom fraquinho, se a minha ação for assim, não sei, se der, deu, vou ver, vou tentar. Não adianta, você não consegue muita coisa. Se você quiser cantar para valer, que a sua voz chegue lá no alvo, que você não vem aqui cantar em vão, mas chega lá, você tem que colocar pressão, tem que ter velocidade na massa, com direção e sentido. Tem que ter. Então nós estamos aqui hoje para dar um passo. Senhor, eu me comprometo com o Senhor a pegar a massa, o conteúdo que o Senhor tem nos dado, que o Senhor tem me dado, minha vida, o Espírito Santo em mim, meu conteúdo, meu conhecimento, até os meus recursos, eu me comprometo em dar, e nós vamos ser essa massa junta, e nós vamos pedir ao Espírito Santo que continue ministrando uma palavra profética, e nessa noite nós declaramos uma palavra profética. O ano de 2016, eu vou ganhar vidas, eu vou batizar vidas, e nós vamos ter nossas células pulsando de gente nova, e nós vamos chegar lá. Se houver unidade, se houver a velocidade, a massa chega lá na frente. Muitas vezes nós temos massa, temos o conteúdo, mas não chega lá. Muitas vezes temos massa, conteúdo, temos velocidade, a força, mas divergimos na direção. Foi embora, Max. Traz a cadeira de novo aqui, Max, por favor. O resultado, nós não chegamos a lugar nenhum. Pode vir aqui, Max. Max, agora nós vamos jogar essa cadeira mais longe ainda. Então você faz a força ali, eu faço aqui. Vamos lá. Ali, Max. Isso, isso, Max. Um, dois e... Vamos, vamos, Max. Pode ter força, mas não teve a mesma direção. Muitas vezes, na vida da igreja, nós estamos pondo força. Mas se não tivermos a mesma direção, nós não chegamos a lugar nenhum. Pode fazer mais força, Max? Pode fazer mais força? Um, dois e... Vão, Max, vão, Max, vão, Max. Não tem jeito. Se divergirmos na direção, não adianta pôr força, não adianta velocidade e também não adianta ter a massa, ter o conteúdo. Nossa experiência do auditório é uma prova cabal disso. Agora eu convido você a ler comigo. Eu decido. Veja como a massa sonora pode ser outra. A massa, a direção, a força. Tom mais alto. Quero fazer discípulos. Toda autoridade me foi... Mesma direção, mesma força, Tiago, olhando para cá e mudando na hora. Toda autoridade... Toda provisão... Eu me comprometo. Vamos de novo. Vamos lá do início. Lá do início. Vamos lá. Vamos lá, Tiago. Mesma direção. Senão eu vou chamar você aqui para o negócio da cadeira. Vem cá. Vamos lá. De novo. Eu decido que este é o lugar da minha realização plena. Servir ao Senhor, ao seu reino e aos meus irmãos. Quero fazer discípulos, libertar os cativos e batizar vidas em nome do Senhor. Toda autoridade me foi dada por Jesus para isso. Toda provisão material e intelectual, emocional e espiritual me foi dada por Deus na vida da igreja local para esta missão. Eu me comprometo. Vocês se lembram da ministração... Eu creio que dois domingos atrás, em que eu comecei mostrando que o povo atravessou o Mar Vermelho, um milagre sem tamanho, mas quantos dias depois? O que que aconteceu? Faltou água, e o que aconteceu com o povo? Murmurava. E Deus nos ensinou, filho, preste atenção, toda vez que você conquistar algo, eu vou te dar vitória sobre os inimigos, mas eu não vou tirar os inimigos de lá. Eu não vou fazer isso de uma vez só, porque senão a terra fica vazia e as feras vêm e te destroem. Então eu vou manter os inimigos lá. Então não se assuste quando você chegar no território novo, na conquista, e descobrir que tem coisas a vencer. Não se assuste. Todos os dias, irmão. Todos os dias. Não se assuste que você tenha saído do culto inflamado, incendiado, e de repente segunda-feira ou amanhã, quarta-feira, alguma coisa aconteça. Ah, o Senhor me preveniu que o inimigo estava lá, mas eu continuo na mesma direção, eu continuo com a mesma velocidade e eu continuo pondo força em cima dessa massa. Em nome do Senhor Jesus. Até não falar amém. Foco nos líderes. Foco nas vidas, foco no discipulado. Eu quero isso, Senhor. Eu não quero chegar diante do Senhor mais ou menos. Eu quero algumas famílias salvas por intermédio da minha vida. Eu quero isso, Senhor. Esse é o foco da nossa vida. Isso é o momentum. Esse é o momento. Nossa missão é amar pessoas. Senhor, eu não sei amar pessoas, mas eu quero amar pessoas. Judas roubava dinheiro da bolsa de Jesus. Jesus sabia que Judas era ladrão. E ainda assim, Jesus não só o mantinha no ministério, como Jesus o amava. E você pode ter certeza que se Judas, ao invés de entregar as moedas aos sacerdotes e suicidar-se, se ele tivesse procurado Jesus, ele não precisava ter falado uma palavra, bastava ele dizer: Jesus, o que é que eu fiz? Ele teria sido perdoado. Jesus amava a Judas, mesmo sabendo quem ele era. Jesus sabia o que Pedro ia fazer. Mas Jesus amava a Pedro. E Jesus amava essas pessoas de forma prática. E eu disse ao Senhor, há uns dias atrás: Senhor, eu quero aprender a amar pessoas. E eu quero que isso entre aqui dentro de mim, Senhor. Desça para o coração que a igreja tem a missão de amar pessoas. O que converte as pessoas a Jesus Cristo é a proclamação do Evangelho. E o Evangelho diz: porque Deus amou, Ele deu o seu Filho. Eu quero ter experiências de amar pessoas. Nós temos aqui entre nós muitos irmãos, muitas irmãs, que de graça, naturalmente, servem com alegria e se prontificam e fazem e correm atrás. E quando você vê, já estão servindo, já estão fazendo, já viram, já resolveram, já procuraram, já, e vem com alegria, com prazer. Esse serviço é puro amor. Senhor, eu quero passar por esse tempo reciclando a visão, sendo treinado, crescendo como alguém, membro da célula, líder da célula, envolvido no corpo de Cristo, envolvido em algum ministério, porque eu quero estar um com meu irmão numa direção. Nós vamos juntos. Nós vamos numa só direção, Senhor. Eu quero proclamar o Evangelho. Eu quero que isso seja o foco principal da minha vida. Então, participar de uma reunião como essa, toda terça-feira, que vai demandar eu mudar algumas coisas da minha vida, é um alvo, é um foco. E eu me uno aos meus irmãos, e nós vamos juntos, nós não vamos desistir, nós vamos ajudar um ao outro a não desistir, a não cada um ir para uma direção. Não, nós vamos todos juntos aqui, ó. E mais, Senhor, isso não é feito de forma institucional. Isso é feito porque eu quero levar amor a essas vidas. Eu quero aprender a amar as vidas. Eu quero aprender a ser diferente, moldar-me, minhas atitudes para amar as vidas perdidas. Eu quero, Senhor. Eu desejo isso, Pai. Esse é o nosso momento. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2. Paulo diz assim: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Leia comigo. A graça de Jesus nos fortalece. Não é a mensagem do pastor somente, não é uma oração de um irmão somente. Todas essas coisas fazem parte da nossa caminhada, mas a graça de Jesus te fortalece. A graça de Jesus. O que é graça? Favor. Eu não mereço, mas eu recebi. E esse é o padrão para nós amarmos as pessoas. Principalmente aquelas que a gente acha que não merecem. Eu quero serviço, eu quero amar. Fortifica-te na graça. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis. Diga, homens fiéis. E também idôneos, diga, idôneos. Para instruir a outros. O que você, da minha parte, recebeu, ainda que através de muitas testemunhas, mas também recebeu diretamente de mim, isso transmite a homens fiéis. Irmão, você está aqui, e eu estou olhando para você como membro desta igreja local, crendo de todo o meu coração que você é um homem fiel, que você é uma mulher fiel, que ama a Jesus, que não quer apenas vir a um culto, mas quer servir ao Senhor. E eu e você vamos ter a alegria de 35 anos depois, alguém chegar perto de nós e ouvir de nós: nós estamos aqui há muito tempo, caminhando juntos e frutificando para o reino de Deus. Construir alguma coisa verdadeiramente sólida, que vai para a eternidade. Não apenas minha profissão, não apenas meus recursos, não apenas meus sonhos, não apenas o que me envolve nessa vida terrena, mas, sobretudo, frutos eternos. Eu quero isso para mim, Senhor. Eu quero homens idôneos, homens fiéis, que vão instruir a outros. Isso é o nosso momento. Estamos firmes nesse propósito, Senhor, nesse alvo. A massa vezes velocidade versus direção, é uma grandeza vetorial. Uma força numa direção. Uma grandeza vetorial com direção e sentido. Com direção e sentido iguais à velocidade. Agora, irmão, veja o que Isaac Newton escreveu sobre isso. A quantidade de movimento total de um conjunto de objetos A quantidade de movimento total de um conjunto de objetos. Vocês já viram esse desenho que está aí, dessas bolinhas? Vocês já viram essa peça? Já mexeram nela? Já? Eu queria ter trazido uma, mas eu não tive como encontrar uma peça. Você solta uma dessas bolinhas da ponta, ela esbarra nas outras quatro, que permanecem inertes, imóveis, e a última da outra ponta se movimenta. E quando a última da outra ponta volta, ela bate nas quatro do meio, que continuam imóveis, mas a energia, o movimento, a direção é precisa. Então, ela acerta o alvo. A quantidade de movimento total de um conjunto de objetos permanece inalterada. É esse brinquedo. Você pode colocar, você solta a bolinha da ponta de cá e pode ir embora. Quando você voltar, ela está em movimento. A de cá encosta nas quatro, a última levanta. A última volta, encosta nas quatro, levanta. Isaac Newton diz, a quantidade de movimento total de um conjunto de objetos. Pensa, a quantidade de movimento da comunidade, projeto Adoradores. Seja construindo esse lugar, seja adquirindo essa propriedade, seja, acima de tudo, lotando esse lugar em vários cultos durante a semana de pessoas convertidas, a quantidade desse movimento permanece inalterada, a não ser que uma força externa seja exercida sobre o sistema. Nós estamos falando de física pura, absoluta. Portanto, existe uma lei que foi Deus quem criou, que aquilo que ele começou a fazer vai continuar prosperando, a menos que aconteça uma força externa. Diga, força externa. Deus disse, desçamos e confundamos, porque eu não estou vendo força externa nenhuma vindo para confundir aquele povo. Eles vão alcançar o que querem, ainda que com intento mal. Então, Deus produziu uma força que impediu a continuidade do movimento daquele conjunto de pessoas. Nós podemos avançar como igreja nesse lugar e podemos crer que nenhuma força externa vai nos perturbar aqui. Porque se Isaac Newton disse isso, nós vamos dizer o seguinte, a única força que atuará será dentro de nós, o próprio Espírito Santo, levando-nos ao cumprimento dos seus propósitos. Diga comigo. Diga dentro de mim. A única força que atuará será dentro de mim, o próprio Espírito Santo, levando-me ao cumprimento dos seus propósitos. Mais uma vez. Fique de pé, por favor. Nós vamos dizer mais uma vez no tom mais alto e nós vamos dizer no plural, no coletivo. A única força... Olha ao Senhor, fecha os teus olhos. Nesse exato momento, existem algumas forças espirituais das trevas externas, trabalhando, tentando impedir a própria reunião. Às vezes, como nesse domingo passado, eu percebo no auditório como o maligno vem tentando perturbar pessoas que com muita facilidade se tornam canais fáceis do maligno, na tentativa de trazer uma força externa que impede da massa, com velocidade, alcançar o alvo. E é assim que acontece na minha vida, na sua vida, no seu casamento, nas nossas finanças. É assim. E tudo que você pode estudar, como vimos aqui da física, que foi criado por Deus, absoluta verdade, transmite as mais poderosas verdades do reino de Deus. Isaac Newton expressou algo físico, mas na verdade ele estava lendo um princípio divino. Se nós nos unirmos, se o Espírito Santo tiver liberdade dentro de nós e nos unir e nos colocar com velocidade, com força, em uma direção específica, nós vamos nos alegrar em sermos uma igreja muito significante nesta cidade. E nós vamos nos alegrar individualmente em vermos pessoas, famílias, poderosamente transformadas pelo poder do Espírito Santo. E você, elevado pelo Espírito de Deus a uma posição privilegiada de servo, de ministro, de obreiro, de uma semente, de onde não se pode contar o número de outros frutos. Levante a sua voz, levante a sua mão, ore ao Senhor nesse momento. Eu vou orar com essa música e você pode orar com suas palavras ou pode orar com essa música e declararmos juntos ao Senhor. Reconhecerei em tudo a tua mão. Reconhecerei em tudo a tua mão. Me submeterei à tua vontade. Tens uma aliança comigo. Me compraste com o teu sangue e hoje sou teu. Cante para ele um tom bem alto. Reconhecerei em tudo a tua mão. Reconhecerei em tudo o teu poder. Me submeterei à tua vontade. Tens uma aliança comigo. Me compraste com o teu sangue e hoje sou teu. O meu coração se alegra em ti, Senhor. Meu louvor é fruto do teu Espírito em mim. Me consagro ao teu serviço. Santuário eu sou para teu louvor. Eu me comprometo com Senhor. Eu me comprometo com Senhor. Diga a ele o quanto você sabe que não é na força do seu braço. Na verdade, eu e você não sabemos como nós vamos administrar isso. Senhor, para ser muito sincero, nem sei se eu dou conta de voltar aqui terça que vem, mas eu decidi ser um com meus irmãos e uma força numa direção com velocidade para alcançarmos um alvo que é o decreto do Senhor, como eu vi nessa noite. Isso vai afetar minha vida pessoal, isso vai afetar minha vida material, financeira, isso vai afetar minha vida espiritual, emocional, familiar. Isso vai me tornar um ministro teu, um filho teu, mais frutífero. E eu quero me encher do poder, eu quero me encher dos dons, eu quero me encher das manifestações do Espírito. E eu verei milagres do Senhor através das minhas mãos, através da minha oração. Eu quero isso, eu creio nisso. E eu vou buscar, Senhor. E juntos, todos buscando numa mesma direção, no mesmo sentido, nós veremos, Senhor, o conteúdo, a massa, o fogo, o poder, a palavra. Nós veremos o Senhor agindo poderosamente. Então, Senhor, me guia, me mostra, me ensina, Senhor. Eu quero, Pai, eu quero, Senhor. Levante a sua voz naquele tom alto e cante em outras línguas. Cante em outras línguas. Levante a sua voz naquele tom alto e produza sons, melodias. A palavra declara: aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Edifica-te, irmão. Edifica-te. Segure a mão do seu irmão e ore com ele. Ore em outras línguas com ele. Segure a mão do seu irmão e ore por ele. Cambio blitare e osi che rossi che dolae nore. Espírito Santo, transcenda esta noite, transcenda esta reunião, vá além, Senhor, inunda-me amanhã, visita-me amanhã, ao meio-dia, quando a seta vem, eu verei o teu mover, sentirei tua presença, Espírito Santo. Vai se romper sobre mim todo grilhão, todo céu de bronze se quebrará ante o teu poder, ante o teu poder, Guerreiro. Traz cura, Senhor. Traz cura. Quebra as cadeias. A vergonha, o complexo, o constrangimento, o cansaço. Quebra, Senhor, as fortalezas da mente, da alma. E aviva-me, aviva-nos. Enche-nos do poder. Enche-nos do teu poder. Eu decido buscar o teu poder. Eu decido me encher do poder, o Espírito Santo. Compilatiro campo lerete dere no coro lerete regador toro godoto lerigudu torigadudu tirigotulidudu como togriti xeneneria xeneneria xeneneria xeneneria oralira dereria lola garene noro condoro loro godonoro godoro loro condoro loro godonoro godoro loro condoro loro godoro loro godoro loro godoro loro godoro loro godoro loro godoro loro godoro loro godoro loro godoro. Eu quero pedir que a Raquel venha aqui à frente. Vem aqui, Raquel, por favor. E eu queria pedir que outros jovens venham com ela. Vem aqui, Carol. Vem aqui, Rafa. Vem aqui, Thiago. Pode vir aqui, Rebeca, com ela. Vem aqui. Vem aqui à frente. Não, aqui, aqui, aqui. Vem aqui. Estenda suas mãos. Nós vamos profetizar isso se multiplicando sobre os nossos jovens, nossos adolescentes. Vem aqui também, Heitor. Vem aqui. Quem mais está aqui? Tem mais algum adolescente, algum jovem aqui? Vem aqui, Luísa. Estenda suas mãos, nós vamos profetizar. Venham cá, irmãos. Nós vamos profetizar um ano de uma juventude, de uma liderança, desses nossos filhos que cresceram aqui, experimentando tanta manifestação do poder do Senhor. Cultos aqui, células, ensino, palavra. Declare, irmão, levante a sua voz e profetize isso. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Se você crê nisso aqui, aqui à frente, levante a sua voz e comece a declarar: eu recebo, Senhor, eu recebo. Quero pedir, vem aqui, Deise e Hélio, vem aqui, por favor. Vocês vão representar inúmeros casais que nem imaginam como Deus vai usar com poder e fogo. Vocês vão representar inúmeros casais que Deus vai romper com todo o grilhão, todo o bloqueio, e Deus vai usar vocês poderosamente. Pode vir aqui, Marcos. Estenda as mãos, Geraldo, sobre eles. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Para a glória do Senhor Jesus. Nós oramos. Vem aqui, Francisco, Luciene. Vem aqui. Vem aqui, por favor. Nós vamos estendendo as mãos e levantando a voz. Nós estamos declarando uma equipe de diáconos que vão produzir tanta obra de Deus. Não, não é para vocês... Não, não. Luciene, não é para vocês imporem as mãos, para vocês estarem aqui. Nós estamos profetizando sobre a vida de vocês e sobre uma equipe de diáconos na vida da igreja que o Senhor vai renovar e que vão trabalhar de uma forma tão cheia do Espírito Santo que não haverá trabalho manual, não haverá trabalho físico que não será manifestação do poder de Deus nesse lugar. Em nome de Jesus, assim eles representam todos os irmãos. Em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Venha cá, Rodrigo e Simone, venha aqui, por favor. Nós vamos ministrar em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ter aqui, Senhor, movimentos, encontros, jantares, almoços, chás. Nós vamos ter um cuidado com empresários, com as pessoas do negócio, que vão ser tão bombardeados no poder do Espírito Santo, as fortalezas cairão por terra e nós veremos o comércio dessa região, o comércio dessa cidade. Nós vamos ver empresários, empresas, pessoas que vão receber o Evangelho de Jesus Cristo, serem transformadas. Em nome do Senhor, nós ministramos, Senhor, que os teus filhos prosperem, frutifiquem abundantemente aqui nesse lugar, para a glória do teu nome, Senhor. Em nome do Senhor, se você vai se lembrando de alguma outra área, de algum outro ministério, levante a sua voz e ore. Vem aqui, por favor, Isaac e Tânia. Nós estamos declarando, Senhor, todas as células, Senhor, pulsando, se multiplicando, se enchendo do poder, vidas, vizinhos, amigos, familiares, Senhor, recebendo o Evangelho. Nós estamos declarando líderes cheios do Espírito Santo. Nós estamos declarando em nome do Senhor Jesus o mover do Espírito de Deus. Vem aqui, Cristina, por favor, com Arthur. Vem aqui, de uma forma específica, pastoreando as mulheres, movimento com as mulheres. Arthur, você junto com o Isaac nas células, junto com o Rodrigo, dos empresários, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós estamos declarando para a glória do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós estamos declarando, Pai, o mover do Senhor, o mover do Teu Espírito Santo. Senhor, nós colocamos aqui os casais, nós colocamos aqui as crianças, nós colocamos aqui, Senhor, os idosos, as viúvas, os órfãos, nós colocamos aqui, Senhor, as autoridades da cidade, nós colocamos aqui, Senhor, um ministério com a polícia. Nós vamos ministrar a polícia do Estado de Minas Gerais. Nós vamos ser uma igreja que vai caminhar junto com essa instituição, abençoando em nome do Senhor Jesus. Nós temos sementes proféticas para isso, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós estamos declarando, Senhor, os novos irmãos que estão chegando, cheios do Espírito Santo, tomados do poder do Senhor, sendo abençoados, edificados, se plantando, tomando raízes, Senhor, e frutificando abundantemente com dons, dons que nós nunca imaginamos, dons que nós nunca pensamos, em nome do Senhor Jesus. E se você vê na sua vida um dom de Deus, não fique constrangido. Você não precisa estar sendo chamado aqui agora. Põe, Senhor, a minha vida, os dons que o Senhor me deu, o ministério que o Senhor me deu, em nome do Senhor, nós estamos colocando diante do Senhor. Oramos uns pelos outros, Senhor, e declaramos em nome de Jesus o poder do Espírito Santo sobre nós. Agora eu convido você a levantar a sua voz e nós vamos juntos um clamor. Nós vamos dizer: Senhor, nenhuma artimanha das trevas, nenhum principado, nenhuma fortaleza, nenhum fato, nenhum episódio, nenhuma vida, nenhuma palavra de maldição, nenhum sentimento, nem algo contrário, nada, Senhor, nenhum trono nessa cidade, nada nos resistirá, nada nos resistirá, nada nos resistirá, nada nos resistirá. Em nome do Senhor Jesus, nada. Satanás, nós estamos dando ordens aos seus demônios, estamos dando ordens a você, na autoridade do nome de Jesus, fora. A igreja do Senhor Jesus Cristo, esta comunidade, se estabeleceu no poder do Espírito Santo e nós vamos marchando, nós vamos galgando, nós vamos subindo, nós vamos edificando, nós vamos conquistando. Em nome do Senhor Jesus, nenhuma força externa virá, nada, absolutamente nada virá para impedir o mover da igreja, o crescimento da igreja, o crescimento de cada vida, as finanças dos membros, as famílias restauradas, os filhos abençoados, prosperando na faculdade, prosperando, Senhor, nos negócios, prosperando no reino, prosperando no ministério. Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos nossos vizinhos, esses prédios, essas pessoas que moram ao redor, esses bairros ao nosso redor, e nós estamos declarando, Senhor, não é aquela torre lá em cima que tem um ídolo que domina essa região, é o poder, a manifestação do Teu Espírito Santo nesse lugar, em nome de Jesus. E nós profetizamos salvação, nós declaramos que saia do norte, do sul, do leste, do oeste, soltem as vidas. Nós estamos dando ordem aos malignos, aos demônios, que soltem as vidas, e nós estamos declarando vidas quebrantadas, altar de adoração cheio de pessoas adorando, altar de conversão cheio de pessoas se convertendo, altar de restauração cheio de pessoas sendo restauradas no poder do nome de Jesus. Esta é a nossa igreja e eu pertenço. Esta é a minha igreja, esta é a obra do Senhor. Essa não é a obra de homens, essa não é a obra de um pastor, essa é a obra do Senhor e eu faço parte e eu louvo o Senhor. E se você concorda com isso, aplauda o Senhor e dê um grito de júbilo a Ele. Eu não vou gritar no microfone, mas você pode gritar, dê um grito de júbilo. No tom alto, irmão. Mais alto, irmão. Cada terça-feira é uma dinâmica específica, com alvos específicos, um crescente. E na hora que você sair para a sua cela, para a reunião da sua cela, você vai ver se manifestando tanto de Deus, que você vai precisar, como os discípulos, de segurar a rede com todos, porque elas virão cheias de grandes peixes, em nome do Senhor Jesus. Antes de você abraçar alguns irmãos e nós nos despedirmos, guarde bem isso no seu coração. Nós não acabamos com as células da igreja. Nós interrompemos as reuniões por um período, para focarmos aqui. Então, continue se encontrando com sua célula. Continue ligando para as pessoas, continue sendo um grupo unido, cuidando uns dos outros, ministrando, e se você pode se encontrar, almoçar, jantar, isso é maravilhoso. Estamos concentrando a reunião da terça-feira para que a gente não tenha mais um dia e sobrecarregue sua agenda, sobrecarregue. Então você pode concentrar todo o seu esforço para essa reunião e pulverizar sua comunhão, sua alegria, seus telefonemas, seus WhatsApp, com todo esse grupo que forma a sua célula e continua sendo a sua célula. Amém, irmão? Amém. Em nome do Senhor Jesus.